success. Jagunçada Robótica, estamos de volta com mais um Omniverso, o podcast que vai muito além da cronologia e visita tudo quanto é obra de gibi especial. Mais uma produção do artefinalhq.com.br, onde você vai lá e escuta mais Omniverso, Sete Jagunços, Preto de Gibi e um bocado de outras coisas. Bom, estamos reunidos mais uma vez para falar de um gibizinho ultra, super especial. E para isso, tá aqui ao meu lado, como sempre, Jamerson. Vamos matar aquele macaco. E ao seu lado, Reginaldo. Opa, e aí, companheiros? Fala, Messias. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Era Metalzoica, que foi publicada aqui na famosa graphic novel da editora Abril, lá em março de 89, uma história fechadinha, 60 páginas, escrita pelo grande, genial Pat Mills e com a arte lindíssima do Kevin O'Neill, né? Isso daí saiu originalmente pela DC Comics em 86 e nesse mesmo ano de 86, um ano bem emblemático na DC, foi republicada na revista 2000 AD em preto e branco e de forma seriada. Essa graphic novel da Abril, ela misturou um bocado de coisa, ela publicou Marvel, DC, coisa que saía naquela Marvel Graphic Novel, que saía no selo Epic, publicou Will Eisner, saiu aí X-Men, na época que era o Conflito de uma Raça, Rocketeer, o Surfista Prateado, né, Parábola, do Stan Lee com Moebius, saiu Piada Mortal, Morte do Capitão Marvel, Um Demolidor do Frank Miller com Bill Sienkiewicz, e por aí vai. Era uma saudosa série, muito boa, muito à frente do seu tempo e que faz falta material desse tipo hoje em dia. Bom, então, Reginaldo, você que ama esse monte de robô animal, explique para nós o que é a Era Metalzoica. Cara, é assim, eu lembrava, assim, vagamente da série, assim, eu li só na época, eu acho que eu tenho isso daí impresso em algum lugar, mas eu lembrava que era boa a história, mas não lembrava, relendo agora, não lembrava que era tão boa, cara, porque é uma história enxutinha, em firula, é meio, sei lá, a Guerra do Fogo com Velozes e Furiosos, né, assim, é uma mistura maluca. A história começa, você é jogado na trama, não tem ser humano nenhum no começo. É um bando de robô que parece, eles parecem simiesco, assim, né? Parece uma tribo, né, de robôs, assim, meio símios, assim. E o objetivo deles é fazer uma caçada, né? Aqueles roda-mamutes, né? Que são uma mistura de mamute, sei lá, um tanque de guerra, caminhãozão, assim, né, meu, a carreta. No meio disso, aparece rapidinho uma menina, né, uma menina, na verdade é um casal, mas logo some o casal, né, assim, é tipo Godzilla, o filme do Godzilla tem problema é ter muito humano, cara, porque aqui não, tem dois, logo fica um e é irrelevante, né, porque o que você quer ver é realmente esses robôs, essas máquinas, assim, eles são selvagens, assim, né, então eu acho muito legal, eu acho a história, assim, visceral, assim, por isso que eu gosto tanto, cara, né, eu acho uma trama seca, assim, direta, o que te pega pela narrativa visual, né, porque o que o desenhista faz, né, é realmente simular uma biologia com máquinas, então você vê aves mecânicas, você vê cobras, assim, répteis mecânicos, tubarão mecânico, né, como se fosse um submarino. Pô, acho isso um barato. Então, eu acho essa história, assim, cara, um barato. O que você achou, Jamerson? Para mim, é uma das histórias mais emblemáticas, uma das graphic novels que tem realmente um formato de graphic novel que é aquele formato de história fechada, conto. É um conto, início, meio e fim, não tem continuação, não tem firula, não tem página sobrando, não tem nada além daquilo que eles pretendem apresentar. O Kevin O'Neill, ele tem um histórico interessante, que ele foi o único artista proibido pelo Comic Code Authority americano. Ele fez uma história do Lanterna Verde, que foi escrita pelo Alan Moore, e o Comic Code proibiu a história, e ele foi gentil, simpático. Chegou e falou: poxa, não, vamos ver o que tinha de errado, né? O que que aconteceu. E o Comic Code falou que era a arte dele, era muito suja, muito pesada. Vocês já devem ter lido a história, que é aquela história do Abin Sur, aquela página. O Abin Sur vai num planeta e depois começa a voar só em nave. É muito famosa aquela história. E eu acho o Pat Mills, ele tem um domínio da história que ele quer narrar. Não há elementos ali excedentes. Tudo ali é contido. Você vê aquele conflito entre um primata cibernético que quer controlar uma tribo. Você vê o conflito dele contra um outro macho alfa. Você vê o conflito dele contra o líder religioso, que quer é um conflito comum nessas narrativas que evocam comunidades ancestrais, né? Você primeiro tem um nível de conflito, que é dois machos alfa que estão buscando o controle da tribo. Depois você tem um outro nível, que é normalmente um líder religioso que ora se aproxima, ora se distancia de um dos macho alfas, porque esse líder religioso, ele quer ter o próprio controle da tribo. E aqui há alguns elementos adicionais, que são as outras tribos, que não só são outros animais da era metazoica, mas também animais totalmente distintos, como os homens, ou então não, os homens em si, né? Chega um momento que eles tentam ali uma união contra um mal comum. Quando eu li, foi uma das primeiras graphic novels que eu li. Eu não li na ordem que foi publicada, porque não chegava na cidade em que eu moro. Depois eu fui adquirindo. Foi uma das primeiras graphic novels, e realmente é aquilo, o Planeta dos Macacos, o 2001, encontra com Transformers. É violento, certo, é divertido, e é uma pancadaria pura. A dupla ainda faria um material que eu acho mais importante, que eu já convidei a vocês pra gente fazer um programinha, que é Marshall Law. Ah, cara, é assim, eu gosto também de Marshall Law. Eu só acho assim, tem essa questão aí, principalmente da arte do Kevin O'Neill. Ele é uma arte meio, ela é pesada, ela chega a ser quase histérica, assim, quando você olha para as fisionomias das pessoas, assim, ela é carregada mesmo. Ela não é, vamos dizer assim, ela não é uma arte simpática, mas ela, eu acho ela fantástica. O que eu deixei de lado aí, eu não citei, né, vamos dizer assim, faltou explicar, é que essa era metazoica é assim, eu tenho a impressão que é o planeta Terra há, sei lá, milhares de anos, onde as máquinas, né, de alguma forma evoluíram e tomaram o lugar da biologia, assim. E, então, eles até dão uma certa explicação pseudocientífica, que como as máquinas evoluíram nas mesmas condições, organismos, elas passaram a reproduzir essa estrutura que era dos animais. Então, por isso que você tem um bando de mamutes robóticos em forma de, eles parecem uns caminhões gigantes, assim, né? Mas também são animais, você percebe que eles são, assim, eles têm tipo assim, de inteligência, não é só uma máquina simulando vida. Cara, e assim, eu acho muito legal, cara. Quando eu li, assim, essa ideia, essa mistura de elementos, assim, e o fato dele ser, assim, tribal, tem um lance xamanístico, cara, o líder religioso, ele usa uma máscara de mamute, parece um elefante, assim, com com a tromba e tudo. E eu acho legal que esse robô, que ele é chamado de Armageddon, assim, ele é um Conan quase, né, cara? Assim, porque o que ele quer, ele toma, ele não tem nenhum respeito pelas outras pessoas da tribo, né? Pelos outros animais, pelos pares deles, assim, né? Ele tem uma fêmea dele, ele quer a outra fêmea, ele quer caçar o mamute, e eu acho, assim, legal isso, né? Essa agressividade primitiva, assim, que tá nas páginas, assim, do quadrinho, cara. Acho bem legal mesmo. Ao final da edição, né? Caso não tenha ficado claro durante a leitura, e no começo realmente não fica, o começo até você se acostumar com o clima, com a própria arte, né, que não é uma arte ruim, nada, não é longe disso, coisa linda. O problema é que dá uma confundida nesse começo, né, em algumas passagens, em algumas coisas, você meio que se perde nisso. Mas caso não tenha ficado claro, lá no final, os autores, eles colocam uma espécie de cronologia do que aconteceu, né, que seria no próximo século, no século 22, os robôs começam a dominar as áreas mais produtivas da humanidade, são enviados para outros planetas para colonização, e eles lá eles são desenvolvidos para se replicarem. E você mandar dois robôs, você manda só um, ele começa a se replicar lá de formas iguais a ele para se organizar. E aí eles se alimentariam de rochas que eles encontram no local. Isso vai tornando os robôs cada vez mais complexos, até que no próximo século, o Pat Mills, ele tem o cuidado de dividir as eras, cada uma delas, com nomes bem específicos, bem criativos, e até tem uma, né, que é bem curtinha, que é uma era de transição, que fica bem claro isso, né, como era de transição. Assim, tem essa inicial do colapso, tem aquela era de transição, todo mundo está se organizando, a próxima já é aquela disputa para ver quem vai mandar, e a quarta, que é aqui nós estamos, né, que é a era metalzoica, que é o título nacional, né, já que o título original é só metalzoic. E aí, após isso, né, após esses robôs cada vez mais complexos se replicando, tem um colapso na Terra, né, no manto magnético da Terra, ele é invertido, isso destrói toda a vida biológica no planeta Terra, fica só os robôs, eles começam a vagar ali e começam a se organizar. Então é como se ele estivesse recontando a origem da Terra, da vida na Terra, a partir já com robôs se desenvolvendo como se fossem os animais. Né? Em vez de surgir aquele monte de animal que vai se reproduzir a partir de um animal único, está tudo recriado por meio de robôs, porque a vida na Terra foi dizimada. E aí começa a reaparecer os humanos vão se reorganizando em tribos, coisa bem primitiva, caçando o que comer, como se desenvolver, sabe, em grupos fechados, em clãs ali, muita disputa, e sempre tendo contato para se proteger dos robôs, né? Os robôs falam também, né? Ambos conseguem se comunicar, mas tem meio que essa guerra, né? Então é uma visão do desenvolvimento humano por meio dessa coisa mais com máquinas, com robôs, né? E robôs que estão procurando um meio de se manter vivos por meio de energia, né? A busca deles é sempre por energia. É uma coisa assim, até então, na época que eu li, e agora mesmo, não é uma coisa que você encontra tão fácil por aí, né? Não é, é um conceito muito interessante como ele inverte essas coisas. Você falou bem, né? O Armageddon não parece... Ele é o Conan, né? Ele é um gorila, né? Gigante. Ele parece aquele Frankenstein do Pica-Pau. Que ele faz... aquele lá do episódio do Pica-Pau. É bem, parece muito com ele. Assim, super forte, não tem escrúpulo nenhum, sabe? Se tiver que deixar que matar aliado, ele mata. Matar os inimigos, ele mata. Se tiver que deixar alguém pra trás, ele deixa. Se não interessa, não tá nem aí, sabe? O objetivo dele é muito claro. Ele segue em frente e dando o que aparecer. Cara, tanto é assim, ele transcende no final, né, cara? Eu acho caramba, assim, um negócio simples, assim, com uma mensagem forte. Porque no meio disso também questionam o xamã da tribo, assim, né? Que ele tava prevendo um apocalipse e isso não se concretiza. Eu acho, assim, um negócio tão simples, ao mesmo tempo que ele é assim, simples, ele é direto a trama, né? Então você não vê nada, a gente vê umas coisas rocambolescas ultimamente, sabe? Uns Doomsday Clock, Saga Metal, essas loucuras, né? De saga que é super complexa e te entrega nada, enquanto aqui você vê uma história assim, tem toda essa riqueza visual aliada a uma mensagem que é legal, é bacana, né? Você vê assim que realmente assim, eu acho assim, primitivo mesmo, você fica assim, eu adoraria ver isso em movimento, assim, numa animação, ou num filme, talvez, assim, talvez numa animação mesmo, assim, né, seria muito legal, cara, porque onde você olha no quadrinho tem uma criatura, né, tem um pozinho, né, então, acho demais mesmo, eu gostava dessa série, tanto é que eu sugeri pra gente falar, né, mas eu não lembrava que ela era tão boa, cara, e eu acho muito boa mesmo, né. Não, e ela não tem aquele peso todo de leitura oitentista, né? Não, não é carregada de texto, flui muito bem, tudo, é isso que o James falou no começo, né? Tudo, é muito chuta, tudo funciona, não tem excesso nenhum. Isso que você falou foi a primeira coisa que me veio à cabeça ali, já na, sei lá, na página 20, né? Pô, isso aqui é uma animação perfeita, aquelas animações piradonas, né? Que as cores são fantásticas. Eu entendo porque ela foi republicada no mesmo ano pela 2000 AD em preto e branco, mas eu acho que ela funciona muito mais colorida, até porque tem uma parte, né? Tem um conceito daquele robô lá que come tudo, né? Da cor, né? Isso funciona, aquele com amarelada, né? Que eles descobrem dessa forma. Então as cores participam da história também em alguns momentos. E sabe assim, é um troço assim fantástico você ficar vesgo de tanta cor bonita assim, na sua cara, tanta cor primária e bonita na sua cara. Eu acho que o fato dela ser tão boa e até a ironia de ter sido republicada pela 2000 AD, ela foi feita para ser publicada na 2000 AD. O fato de ser publicada nos Estados Unidos é outra coisa, certo? Deve ter alguém que ofereceu algum contrato para eles. Chegaram, olha, vocês vêm cá, traz um produto pra gente. Aí eles foram lá e fizeram a história. Mas ela é aquela pancada das séries curtas da 2000 AD. Além de o famoso Juiz Dredd, tem centenas de séries, né, que são curtas, de até 20 episódios, que não tem relevância nenhuma. A gente não ouve falar aqui no Brasil, até porque 2000 AD é uma série semanal. E isso aí saiu lá, eu até estava conferindo os números, ela saiu da edição de 16 de agosto de 1986, a 2000 AD programa 483, e ela vai até a 492, que são 10 edições. Ela é seriada em 10 números. Não teve continuação, sabe? Continuação é algo positivo para a série, porque ela não se esgotou, certo? Hoje a gente vê aí coisas tendo continuação, ad eterno, né? Ad infinito. Eu fico feliz que o Kevin O'Neill e o Pat Mills tenham continuado no mercado americano, depois fizeram o Marshall Law. E o Kevin O'Neill, hoje, ele é mais lembrado por ser o parceiro do Alan Moore na Liga Extraordinária, né? Que está desde 1998 aí no mercado. E hoje só não é... A Liga Extraordinária só não é da DC porque o Kevin O'Neill bateu o pé. Porque o Alan Moore, assim como ele passou a Prometeia, assim como ele passou o Top Ten, assim como ele passou o Tom Strong, ele também ia passar a Liga Extraordinária, mas aí o Kevin O'Neill falou, não, ó, eu sou coautor e não quero que venda, não. Certo? Eu quero continuar com os direitos. Aí ele continuou com os direitos e para ele foi melhor, certo? A DC, ela tem autorização de republicar o volume 1 e o volume 2, sempre que ela, eu não li o contrato, evidentemente, mas eles têm autorização de republicar e eles têm condições de republicar também o dossiê negro, mas as outras editoras também podem republicar, desde que autorizadas pelo Moore. Melhor coisa que ele fez, né? Porque Prometeia já tá integrada no universo DC, né? Já apareceu, acho, na Liga, se eu não me engano, né? Vocês viram isso? Sim, foi na Liga. Infelizmente. Não dá nem pra comentar algo assim, né? Pelo amor de Deus. Agora, assim, quem for pegar esse Era Metalzoica pensando no Kevin O'Neill, já que o Pat Mills, infelizmente, é muito desconhecido por aqui, né? Muito desconhecido em sua obra, a própria biografia dele, né? Do que ele fez pelos quadrinhos e tudo mais. Se a pessoa for pegar isso daqui para ler pensando na arte, vai levar um baque, né? Porque eu achei a arte, assim, bem diferente. Ele deu uma mudada lá na... A Liga Extraordinária é daqui a 15, quase 20 anos, né? Assim, ele mudou o traço dele. Eu diria até que radicalmente em relação ao que ele fez aqui, né? Não tanto pelas cores. As cores continuam bem, bem características, mas o traço em si é bem diferente. Eu acho que o traço não mudou muito, não. Eu queria fazer um comentário aqui. A série Graphic Novel da Editora Abril, ela teve 29 edições e ela começou com o Conflito de uma Raça, que é a graphic novel dos X-Men, e depois ela tem um Demolidor, depois tem a Morte do Capitão Marvel, que nos Estados Unidos é a primeira graphic novel da Marvel, depois tem uma do Homem-Aranha, com o Bernie Wrightson, e a Piada Mortal, que é o de setembro de 88, que foi publicada praticamente no mesmo ano que foi publicado nos Estados Unidos. Tem Crash, que foi uma graphic novel criada com auxílio de computador, uma coisa na época assim fantástica. Depois tem o Filho do Demônio, que é do Batman. Aí vem o Edifício, que é a graphic novel 8. A 9 é Metalzoica. A 10 é Voyo Índigo, que eu até hoje eu não li. Eu só tenho duas dessas graphic novels que eu não tenho. É Voyo Índigo e a Bandeira do Corvo. E depois tem Parábola, que eu ainda tenho essa edição, eu não comprei, é da Panini. Tem Rocketeer, aí o 13 é a Bandeira do Corvo. Depois vem A Morte do Gru, que foi publicada aqui no Brasil. A graphic novel A Morte do Gru, para depois publicar a série mensal. Na 15 vem Legião Alien, que é duas histórias fechadas. A 16 é um material que eu gostaria muito de conversar com vocês num outro momento. Sombra, 1941, que é um excelente graphic novel do Danny O'Neill com Mike Kaluta. A 17 já foi republicada pela Panini, que é Shambhala, do Doutor Estranho, J.M. DeMatteis, com o artista, agora me falhou. A 18 é uma outra gráfica fora da Marvel, que é a Arena, é o Bruce Jones, fantástico, bem antes de qualquer coisa que ele tinha feito, bem antes de Hulk, né? Décadas antes de Hulk. Antes dele ser uma merda, né? Resumidamente. Isso, e quando ele tava fazendo Casar, né? Que Casar é muito bom, né? Depois nós temos. Aí no 19 é que começam as graphic novels europeias dentro da série, né? Primeiro a gente tem a Blanche Epiphany, né? Do mesmo cara que fez aquele trem. Que foi publicado pela Aleph, eu esqueci. Um trem que fica viajando no planeta todo congelado, que virou filme com Chris Evans. Ah, eu sei, é Expresso do Oriente. Não é Expresso do Oriente. Não, né? Não, Expresso da Agatha Christie, é Toque do Gelo, quebra de gelo. É? Eu acho que é isso. Depois nós temos a excelente gráfico novo do Fury e Wolverine, Conexão Scorpio. Aí nós temos o Blueberry, com Forte Navarro, que é o primeiro dos álbuns do Blueberry. Aí Viet Song. No 23 temos Inimigos Comuns, com D'Artel Lupin, de Inimigos Comuns. Depois nós temos uma graphic novel fechada, que é Dead End. Aí nós temos o Pascal Ferri com Crepúsculo, na 25ª graphic novel. Pascal Ferri depois faria Superman, lá naquela fase com Jeff Loeb, tem um Pascal Ferri lá. Aí nós temos Michelangelo Prado com Mundo Cão, o Alayer Pichot e a última Lulu Smart. Essas, a partir da 19, da 19 a 29, todas são franco-belgas ou material europeu, exceção Wolverine e Nick Fury, que é a 20ª. Mas aí da 19 a 29, exceção a 20, todas são franco-belga. Eu achei muito legal essa série. É uma série que hoje, eu, dessas 29, eu tenho 27. Só me falta Bandeira do Corvo e o Voyo Índico. Eu tava falando não sobre essa série específica, né? Na verdade, quando eu tava comentando, eu tava pensando naquelas pequenas minisséries, geralmente em três partes, do Batman, algumas muito poucas do Super-Homem, que a Mythos lançava ali no começo dos anos 2000. Eu digo, esse material, como faz falta, né? Como esse próprio material, boa, não todos, claro, porque alguns que você falou aí ainda saem ainda hoje de outra forma, mas material assim, curtinho, sabe? Uma minissérie de três partes, fechadinha, assim, que não é tão fora da cronologia, mas não precisa da cronologia para entender, né? Ou o material começa a própria Metalzoica, né? Tira fechada, 60 páginas, bonitinha, num formato que era ideal na época, sabe? Bom de ler, bom de colecionar, sem muita firula, até porque é um material que não tem tanto apelo. Boa parte do que você citou aí dificilmente será republicado. Eu não vejo um. no horizonte muito próximo. Republicado, eu só acho que só o material da Marvel fatalmente será republicado, né? Tanto que dessas aqui, pelo menos é, a morte, Deus ama, o Homem Mata, a morte do Capitão Marvel, o Demolidor. Piada Mortal, Demolidor e Shambhala e Parábolas já foram republicadas. Não, o Filho do Demônio também, né? Isso. É, mas esses, é isso que eu falei, esses aí, é, assim, não só são republicados, como de certa forma saem muito dificilmente hoje em dia, né? Hoje em dia qualquer coisa, qualquer plot que os caras inventam é 5 partes, é 7 partes, 9 partes, 12 partes, assim, você percebe que é uma coisa que não precisa de tantas edições, né? Que é uma coisa que a gente sempre conversa sobre série Netflix, né? Tem série Netflix hoje que tem 3 episódios, como a de Marvel, que você olha assim, isso aqui você resolve em 5. Então, assim, séries fechadinhas, assim, como essa era Metalzoca, né? 64 páginas, começo, meio e fim, tranquilo, você lê, se diverte, guarda ali e vai embora, sabe? Esse tipo de história, eu penso que hoje faz muita falta pra quem tá nessa de criar encadernado, né? Você lança já ali 6 edições prontas, fecha o encadernado, capa dura, manda pra imprimir e joga na sua estante, né? Então fica muito preso nessa forma. Que história que você percebe claramente que não precisava de tanta edição pra ser contada, sabe? O cara resumiria. Tem várias histórias aí que você vê de 6 partes ou até mesmo de mais, o cara resolveria numa história boa de 64 páginas, sabe? Ficaria. Não, eu vou ser sincero com você. Vou extrapolar. Senhor dos Anéis, eu cortaria ali tranquilamente 150 páginas. Extrapolou muito, né? Não, 200 páginas eu cortaria em Senhor dos Anéis tranquilamente. Rapaz, aquele povo andando, certo? E nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome da série de Game of Thrones, rapaz, aí que eu cortaria mesmo, eu cortaria umas 300 páginas ali, eu acho que por livro. Ô Jamerson, você falou aí esses títulos tudo, mas eu lembro de umas outras graphic novel. Não, você tá lembrando de mais duas séries. Além da série graphic novel, houve a série graphic Marvel, houve a série graphic album, e houve a série Graphic Globo, além da menorzinha Graphic Sampa, que não tem uma relevância tão grande, né? Mas houve essas outras séries. Isso, porque eu fiz uma confusão. Tem aquela animação do quadrinização dos X-Men. Que essa é na série Graphic Marvel, que era uma. Quando a Abril começou a publicar a Marvel, começou a publicar franco-belga, né? No material. O que, que ela fez? Ela criou uma outra série para dar vazão para um material específico da Marvel, né? Então, não parou tinha de publicar. Tinha aquela graphic novel do Romita com o Stan Lee, do surfista, que é um painel por página, né? Buscema, né? Isso, Buscema, isso. Essa série durou 17 números, certo? Ela começa em maio de 1990 com a clássica Hulk Coisa, certo? Do Jim Starlin e o Bernie Wrightson. Depois ela tem Corporação dos Assassinos com o Justiceiro, A Vingança do Monolito Vivo, A Sensacional Mulher Hulk, Triunfo e Tormento, Doutor Estranho e Doutor Destino. Aí o Justiceiro, Retorno ao Grande Nada. Aí Viúva Negra, que é uma das graphic novels, das piores graphic novels que eu já li, A Mais Fria das Guerras. Depois tem a quadrinização, que é o Orgulho dos X-Men, que ela é publicada em agosto de 91. Aí o Ofício Prateado, Juízo Final. Isso é Homem-Aranha, Espírito da Terra. Depois mais um encontro de Wolverine com Nick Fury, agora Escolhas Malditas. Aí uma graphic novel do Conan, Boa ou Indomável. Aí Justiceiro, Sangue na Escócia. O Surfista Prateado, Os Escravistas, que é até irônico, que essa é realmente uma das primeiras graphic da Marvel, né? É abaixo do número 10. E aí depois temos o Guerreiros do Tempo, que é Conan, Sonja, Reiku, aí tem Essência do Medo, e finalmente uma que eu acho muito ruim, que é Vingadores a Gruta, né, que é a última dessa série, que tá o Venom na capa da Graphic Globo, que foi um outro ciclo de séries graphic novel publicada no Brasil. A graphic novel foi publicada no Brasil de outubro de 88 a setembro de 92. Ela começa também com Dreadstar, segunda graphic novel do Dreadstar, eu tenho ainda. Depois tem o Demônio da Mão de Vidro, que é uma da DC. Ela foi publicada na série de ficção científica da DC. Depois temos a Marada, que já foi republicada, né? A Marada de dezembro de 89. Em janeiro de 90 vem Elric, que é Roy Thomas com P. Crying Russell. Depois nós temos um faroeste chamado Rio, que é de 1990. Aí nós temos a primeira Times Square, The Epiphany, do Howard Chaykin, uma graphic novel da First, que é publicada em dezembro de 1990. Nós temos um caso raro, que foi uma graphic novel nacional, Samsara. E aí nós voltamos para Marvel para publicar Excalibur, a primeira graphic novel do grupo, que a Globo tinha adquirido os direitos da Marvel durante um período. E aí ela publica em maio de 1991 na Graphic Globe número 8. Depois ela volta para Times Square 2, A Tentação de Black Maria. E aí nós temos um Dreadstar, que é o Preço, que é a edição preto e branco que conta a história do companheiro, companheiro num bom sentido, viu, gente? Do companheiro do Dreadstar. E nós temos um franco-belga que termina a série. Eu lembro que chegou em Nanu que eu não comprei, que foi o Exterminador 17, que é o Enki Bilal que desenha, que é de setembro de 1992. Vocês lembram disso? Vagamente. Muito pouco, até porque boa parte disso daí eu sequer vi na banca em decorrência da idade pouca. Cara, mas é só pode ver, meu, assim, isso também parou, né, Dão? Um monte de título, assim, sabe? One shot mesmo que não tenha sido concebido como graphic novel, né? Pô, acho legal demais, cara, esse tipo de publicação. A história fechada, né? Por si só, assim. Acho legal demais, cara. Isso daí morreu, né? Você vê que morreu. Até nesse atual formato Marvel Original Graphic Novel, né? OGN, né? A atual série da Marvel chama Original Graphic Novel, né? Porque com essas reedições de arcos das revistas como Graphic Novel, perdeu o conceito original, mas porque Graphic Novel era um romance, né? Porque novel é porque a gente tem uma outra tradução para novela, né? Novela não é esse programa de TV. Lá, novela é a história de livros, né? Novela que vai, acho que de 3 mil a 8 mil toques, então é novela. É uma história, é um romance curto. E aí a graphic novel, ela era isso. O Batman, as histórias do Batman, pra mim eram muito boas, porque isso, elas tinham uma história distinta. A graphic novel brasileira, Samsara, ela é do Guilherme de Almeida Prado, o roteiro, e a arte do Hector Gomes Alísio. Você nunca leu? Não. Eu já li e acho muito divertida. Uma história, uma organização viagem no tempo, eles sequestram um garoto que no futuro o genótipo dele vai servir para ser líder da humanidade, que é o filho daquele aviador que cruzou o Atlântico. Não sei. Mas eu tenho a Bandeira do Corvo, que você não tem, que você falou que não tem. E eu gosto pra caramba, cara, porque... É o Charles Wells, né? Isso. É uma história periférica de Asgard, assim, né? Então, aparece... Acho que aparece só de relance, assim, o Thor, os três amigos, né, os três guerreiros, aparecem de relance, assim, e tem muito elemento da mitologia, assim, né, então eu acho, puta, acho muito legal, né, e o Vó Índigo aí, que tá até anunciada no final dessa, da Era Metalzóica, eu também tenho também, que você não tem, mas essa daí é legal, não deixa de ser legal, né, é um alienígena, um guerreiro alienígena que reencarna na Terra, né? É legal, sim. Não é, não é ruim, não. É uma boa história. Mas no meio disso tinha coisa boa pra caramba, cara. Isso daí, dessa lista aí que você puxou aí, Jammers, tem coisa boa demais, cara. Isso daí merecia republicação. Tudo isso merecia republicação. Né? Porque tem material aí. Exceto a Viúva Negra e a Gruta, viu? Porque são especiais, viu? A Gruta é uma história normal, né? É, exato. A Gruta foi a crítica que fizeram para Novos Mutantes, que todo mundo falava que não havia necessidade dos Novos Mutantes terem surgido em uma graphic novel, né? É, mas era um hábito, né, cara? Parecia assim, que nem tinha muito nos anos 80, né? O longa-metragem que deu origem à série. Era assim, era um estilo, né? Scully foi assim. Eu acho válido até, cara. Pois é, mas assim, no momento em que a história Novos Mutantes foi escrita, que é 82, 83. Assim, o padrão ainda estava muito alto. Não existia, assim, graphic novels muito baixas, entendeu? Elas ainda estavam arriscando muito o padrão de arte. Tanto que Novos Mutantes, no Brasil, ele só foi publicado agora, nessa série vermelha da Salvati. Só puxar que todas as graphic novels do Dreadstar são boas demais, cara. São muito boas, cara. São três, não são três? São três. Cara, e são boas demais, cara. Muito. Inclusive, a Devi já publicou as três, né? Juntas. Sim, sim, sim. Mas, puta, cara, isso daí, na época, assim, tem... Não sei se pra mim teve mais impacto, assim, porque são séries pesadas, elas têm um estilo diferente, né? Então, puta, cara, acho demais, cara. Então, assim, só pra fechar, pegando esse gancho do que o Reginaldo falou... Eu sei que acontece, já foi publicado algumas coisas dessa forma, mas eu sinceramente não consigo visualizar hoje, 2019, nosso mercado publicar esse tipo de história. Não pela história em si, tanto pela história em si, que nunca teve lá esse apelo todo e coisa do tipo, né? Mas em questão de formato, eu falei isso que eu disse, a gente já viu, cansou de ver aqui história... 74 páginas publicadas em capa dura, fica uma coisa assim, uma presepada, essa aqui é a palavra. O próprio Piedra Mortal já saiu assim, né, dessa forma. Mas tirando esse formato, que já tá mais do que saturado, né, tá aí o cancelamento da Salvati, né, não deixa eu mentir. Claro que tem outras questões por trás disso, não é só pelo formato em si, mas tá dentro dessa ideia, né, dessa bolha que se criou de tudo se lançar em capa dura, se acabar com o padrão, né, geralmente, quando a gente lembra, no tempo que tudo era formatinho, só saía graphic novel, formato americano, uma coisa muito, muito, muito, muito poderosa, né? Então agora já tá, se banalizou, né? Isso participa a capa dura, né? Lá na frente de capa dura saía coisas muito especiais, trabalho muito bom, né? Agora banalizou tudo, então fora esse formato capa dura, que fica horrível, com 960 páginas, com capa dura, eu não visualizo um formato de qualquer uma dessas séries, exceto essas que já foram republicadas, e foram republicadas em capa dura, como é que elas poderiam sair aqui no Brasil? Sinceramente, não vejo nada, não vislumbro nada. O Odão, eu acho que o capa dura, ele é cabível, porque tem contato com algumas franco-belgas, Asterix, Companheiros do Crepúsculo, Espirrou, alguns outros materiais em capa dura, e fica bom, mas essas edições elas são um pouquinho maiores, né? Elas não são exatamente aquele formato Veja, né? Elas são um pouco maiores. Se você pegar o Black Sad, eu não sei se você teve contato, ele é um pouco maior. O também teve o filme Valerian, ele não é capa dura, mas ele é um pouco maior. Certo, o integral do Valerian é um pouco maior. Não, sim, eu sei, eu vi esse, e assim, pelo menos eu achei esse que eu tenho, que é esse da Record, que ela acabou de perder os direitos, não é capa dura não, é aquele papel cartonado que é perfeito para edição, que seria perfeito para essas republicações, pelo menos no meu entender. Mas ela tinha volumes em capa dura, viu? Ela tinha... Eu lembro, eu já cheguei a ver isso em sebo, mas aí, de novo, numa época que capa dura era a coisa mais rara do mundo e a Xerix era um material diferenciado do que saía aqui, né? Mas, assim, tem outros formatos, o que eu quero dizer é isso. Existem outros formatos, só que quase não sai mais, né? É tudo capa dura. Chegou um momento que banalizou, né? Tinha um momento que era legal. Por que que não publica? A gente até brincava, por que que não publica isso em capa dura, né? E hoje não, hoje banalizou. Que até Venom, daqui uns dias, estão colocando em capa dura. Então é isso. acho que a gente esgotou os dois temas, né? Tanto a Era Metalzoic como as graphic novel que saiu aqui. Procure em sebo esse material, vale muito a pena. Se não você achar em sebo, tem scan fácil aí. Não vamos ser hipócritas aqui, dá pra você achar muito facilmente em scan. Essas graphic novel da Abril, mas esse Era Metalzoic, principalmente porque dificilmente vai sair aqui. Se 2000 AD atual, o próprio Juiz Dredd já capenga aqui de uma forma ou de outra, esse daí é que tá esquecido mesmo. Então vão atrás que o material é muito bom. E é isso, amigos. Ficamos por aqui com mais um Omniverso. E até a próxima. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.